Sabe por que, que o Espírito Santo me pediu para trazer esta palavra? Baseado no tema desta conferência, nessa formação de líderes corajosos, de líderes ousados. Então, em cima dessa palavra que o Espírito Santo me pediu para estar compartilhando sobre esse tema, chamados para viver uma vida extraordinária, chamado para uma vida extraordinária. Vamos entender rapidamente, primeiro, o sinônimo da palavra extraordinário. O sinônimo desta palavra extraordinário é impactante, impressionante. O sinônimo desta palavra é notável. É alguém que vai fazer a diferença. Extraordinário, impactante, impressionante, notável. Agora, para nós compreendermos um pouco mais, o antônimo desta palavra é normal, básico, comum. Sabe aquele líder básico, aquele líder comum, aquele líder, não vos escandalizeis, mas aquele líder que não fede e nem cheira, aquele líder que não inflói e nem contribui. Sabe aquela pessoa que está na liderança, mas não entendeu ainda que ele foi chamado para viver extraordinariamente? Deus nos chamou para viver uma vida extraordinária. Deus nos chamou para fazer o melhor para Ele. Não deu tempo, nós estamos remindo o tempo aqui, mas nós ficamos, eu sou natural de Santarém, para os que não me conhecem, eu tenho 24 anos que eu caminho na minha fé, nasci em uma célula, há 24 anos atrás, em uma das nossas células em Santarém, na época haviam 17 células, hoje, como você já ouviu da parte do pastor Geraldo, hoje tem mais do que 6.300 células, mas há mais do que 24 anos atrás, eu pedi perdão dos meus pecados a Deus ali, em uma célula. Naquela oportunidade, nós chamamos de grupo familiar. Eu caí de joelhos, confessando os meus crimes diante de Deus, pedindo perdão a Ele. Deixa eu lhe dizer uma coisa, quando eu me levantei com esse encargo no meu espírito, que eu não fui chamado para viver uma fé básica, uma fé qualquer, uma fé comum, uma fé normal. Eu compreendera que Deus havia me chamado para viver de maneira extraordinária, de maneira impressionante. Não no meu poder, mas no poder de Deus. No poder de Deus que eu estava naquele momento, confessando a minha fé. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Ficamos ali em Santarém, quase 24 anos. E vai fazer mais ou menos um ano e meio que eu fui chamado para viver novamente o extraordinário. Como? Em Santarém nós deixamos quase por volta de 1.000 células. E fomos começar agora no projeto Atos em Ação, deixamos essas 1.000 células, transicionamos tudo direitinho, e agora em São Paulo estamos começando tudo de novo. Começar a liderar numa célula de novo. Pensa em alguém que está emocionado com essa fé. Pense em alguém. Nós estamos morando ali no início da Zona Leste. Eu estou liderando uma life, nós em São Paulo estamos chamando de life, mas uma célula, que nós estamos chamando de vida. Pensa num momento histórico para a minha fé. É poder voltar 24 anos depois a liderar novamente uma célula. Estamos ali. Agora, por que, pastor Giovanni? Porque nós decidimos não viver o básico. Não viver. Mas, pastor, o senhor não estava cuidando de 1.000? Sim, mas chega uma hora que você parece que está com uma batuta na mão. Sabe quando você está com uma varinha na mão só? E não gera muita emoção nesse sentido. Eu falei, não, tem líderes aqui que estão fazendo melhor do que os que eu fiz. Eu vou para um lugar onde eu vou cavar de novo o meu poço e vou viver novamente uma fé extraordinária. Por que que eu estou lhe contando isso? Porque muitos estão sendo enganados. Enganados no sentido, e eu creio que não é nenhum dos que me ouvem nesta noite, mas enganados em viver uma fé comum, uma fé básica. Sabe aquele líder que o ano começa e a coisa não anda, não flui, seja ele um líder de uma célula, seja ele um líder de uma igreja, a coisa não está andando como Deus gostaria. Por quê? Porque para muitos a ficha ainda não caiu. Ele ainda está vivendo uma fé básica. Deixa eu te mostrar um pronunciamento feito pelo nosso Deus. Coloca para mim aqui, meu colaborador, por favor. Gênesis capítulo 1, pode passar para mim, por favor, querido, do PowerPoint. Pode passar para mim, por favor, por conta do nosso tempo aqui. Isso, isso. Aí fica ligado comigo para a gente ganhar tempo, por favor, meu querido. Esse pronunciamento não é meu. Esse pronunciamento não é meu, esse é de Deus. Deus escreveu para mim e para você, dizendo. Ele diz assim, e então Deus os abençoou e disse, cresçam, reproduzam-se, encham a terra, assumam o comando. Deus está dizendo, meu filho, eu estou chamando você para viver uma fé extraordinária. Para você assumir o comando. Quanto dizem amém? Sabe, meu irmão, com todo carinho, Deus nos chamou para sermos leões e leões ousados. Cadê os leões aqui nesta noite? Olhe para o seu lindo irmão que está sentado ao seu lado. Pastor, mas não é tão lindo assim. Olha pela fé, vai olhando pela fé. Olha para ele e diga assim, você, até que você é bonitinho, mas você não é um gatinho. Você é um leão. Cadê os leões? Não, não, irmãos, eu tô ouvindo miado de gato. Cadê os leões? Eu vou te dar, vou contar de um até três. E vou te dar oportunidade para você rugir nesta noite. Você foi chamado, meu irmão, para viver uma fé extraordinária. Vou contar de um até três e não quero ouvir miado de gato. Nós vamos conquistar a cidade de Belém. Nós vamos conquistar o estado de Belém, o estado do Pará. Nós vamos conquistar esse planeta. Eu vou contar de um até três e você vai rugir. Rugir como um leão. Um, dois, três, já! Eu não sei por que ainda ouvi uns miadinhos. Respira fundo, meu irmão. Respira fundo. Respira fundo. Um, dois, três, já! Uau! Você é um leão. Você foi chamado para viver o extraordinário. Repito, porque o Espírito Santo está pedindo. Corta para mim aqui, meu filho. Corta para mim de novo. Corta para mim. E põe exclusivo, por favor. Segura o PowerPoint para mim aqui, que eu preciso mostrar para os meus ouvintes. Esse pronunciamento não é meu, é de Deus. Deus está dizendo, meu filho, eu te abençoei, eu te separei para você se reproduzir, para você se multiplicar, para você assumir o comando. Você foi chamado para viver o extraordinário. Você foi chamado para viver o extraordinário. Corta para mim mais uma aí, pode passar o PowerPoint para mim. Acredite, fomos criados para refletir a natureza de Deus. Ele falou a todos os seres humanos dizendo... Prosperem, reproduzam-se, encham a terra, assumam o controle. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Nós fomos chamados. Irmãos, não vos escandalizeis, mas você pode responder para Deus. Se você está na força total, parabéns. Mas Deus não aceita mais que nós vivamos de maneira contrária. Deus nos separou, nos escolheu, nos ungiu, colocou sobre nós uma graça, uma unção para nós conquistarmos, para nós avançarmos. Tem uma cidade inteira esperando os líderes corajosos. Cadê os líderes corajosos nesta noite? Sabe, meu irmão, nós somos chamados para explodir no reino de Deus. Deus já nos falou, para começo de conversa, em São Paulo, 1 milhão de membros. Anotem bem minhas palavras. No breve futuro, vocês vão ver em rede nacional. Por que isso? Porque é plano de Deus. Deus nos chamou para assumir o controle. Deus, irmãos, nós estamos plantados, com todo respeito a qualquer outra igreja que está na mídia. Estamos, a nossa igreja está ali, ali próximo da Zona Leste, próximo do centro de São Paulo. Com todo respeito, mas nós estamos plantados ali para fazer diferença. Fomos chamados por Deus para fazer diferença. Você também foi chamado por Deus para fazer diferença. Ele está dizendo, meu filho, não aceite viver uma fé básica, uma fé comum. Você sabe como o maligno muitas vezes enxerga você? Como um fusquinha. Fusquinha básico. Mas sabe como Deus... Sabe como é que Deus te vê, querido? Deus te vê como uma Ferrari turbinada. Rapaz, você sabe, não vos escandalizeis. Mas às vezes um profeta passa pela terra, libera uma palavra forte. Aí alguns falam, amém, né, pastor? Amém, amém. Deixa eu te falar, o Espírito Santo está pedindo, vou repetir. O maligno vê você como fusquinha, mas Deus vê você como uma Ferrari turbinada. Você sabe um dos versículos que me acompanha há anos? É 2 Timóteo 1:7. O que está escrito, pastor Giovanni? Sabe o que está escrito? Que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder. De poder. Eu fui pesquisar a palavra poder no grego. Sabe o que significa? Dunamis. E sabe o que significa dunamis no português? Dinamite. Sabe o que Deus está dizendo? Que Ele colocou dentro de você uma dinamite. Você é uma verdadeira carga explosiva, meu irmão. Cadê as dinamites aqui, meu amado? Você foi chamado para explodir no reino. Irmãos, receba essa palavra. Conferências como essa são aguardadas pelos céus. Sabe por quê? Porque Deus está te revestindo com uma graça, com uma unção de conquista. Acredite, se você tem fé, receba. Daqui a um ano, você vai contar os frutos dessas noites. Você voltará a essa conferência e dirá, eu recebi aquela sobrecarga, parti para cima e no poder de Deus eu conquistei. Quantos dizem amém, meu irmão? Vou repetir de novo, alguns por aí dizem, os homens bombas, hoje ainda teve um atentado na Espanha e eles estão tentando chamar atenção, os homens bombas, me perdoe a franqueza, mas aqueles não são os homens bombas. Cada um responde por sua loucura, num certo sentido. Pastor Giovanni, e o que é que eles são? Para mim, são os bobões. E onde é que estão os verdadeiros homens bombas? Os verdadeiros homens bombas estão debaixo do som da minha voz. Quem falou isso? Deus! Aonde? 2 Timóteo 1:7. Eu não coloquei dentro de você um espírito acovardado. Eu coloquei dentro de você uma dinamite. Sabe o que Deus está dizendo? Você foi chamado para explodir no reino de Deus. Irmão, nós vamos fazer isso agora. Não vamos quebrar o protocolo. Não, o Espírito Santo, ele é criativo. As dinamites. Irmão, nós vamos explodir esse lugar aqui no bom sentido da palavra. Nós vamos explodir isso aqui. Eu vou te dizer como é que se faz. Toda dinamite, ela tem um paviozinho. Ela tem um paviozinho. Você também tem um paviozinho. Eu vou chamar você para explodir aqui. Como se faz, pastor Giovanni? Eu vou te dizer. Você vai fazer assim. Cadê um baterista? Tem um batera aí, um batera bom? Não quebrar o protocolo aqui, para você não dormir. Tem algum baterista? Cadê o nosso baterista? Aqui, chame o baterista para mim, por onde ele está? Está aqui, vem aqui, só para fazer barulho, meu filho. Vem cá, cadê o baterista? Vem cá, gente, vamos aplaudir o baterista, ele merece, por favor. Meu filho, nós vamos explodir esse lugar. Nós fomos chamados para ser líderes corajosos. Há sobre nós uma unção de coragem. Quantos creem disso? Digam amém. Pastor Giovanni, eu até gostaria de fazer isso, sabe o que acontece? É que eu sou um pouquinho tímido, eu não gosto, irmão, é tímido coisa nenhuma. Só se não nasceu de novo, porque se nasceu de novo, você tem um Espírito Santo dentro de você. Você é uma verdadeira carga explosiva. Vou fazer, meu baterista, dá só um tchan aí. é bom, eu conheço quando o cara é pelo seguro da baqueta. Meu baterista, vai ser assim a parada. Fomos chamados para explodir no reino de Deus. Deus que nos disse, eu não coloquei dentro de você um espírito tímido, acovardado. Sabe aquele líder que não avança, que não discipula, que não multiplica, que não avança. Está ali, sabe, meia boca. Não, Deus não nos chamou para ser líderes meia boca. Deus nos chamou para ser líderes ousados e corajosos. Vai ser assim, ó, meu baterista. Quando eu explodir aqui, ó, pou, tu arrebenta aí comigo. Está comigo? Aqui, ó. Pou! Uau! Quantos creem que nós fomos chamados para explodir no reino de Deus, meu irmão? Catuca o seu irmão que está do seu lado. Fala, meu irmão, arrebenta agora. Estão comigo? Puxa o seu pavio aí, puxa o seu pavio. Irmãos, eu não vos escandalizeis, mas não mexeu nem a cadeira. Aqui a gente chama, lá em São Paulo chama estalinho. Estalinho, para cá, para o Pará, chama de, eu não vou nem dizer, mas é punho de senhora idosa, aquele estalinho. Pá! Você não é um estalinho, você é uma verdadeira carga explosiva. Tira a Bíblia de cima para não queimar. Não, é isso mesmo. Tira a Bíblia de cima para não queimar da sua perna. Você vai levantar pelo menos 3 metros de altura. 3 metros. Não, só quando explodir, meu baterista, e tua rocha nova, vamos lá. Ei! Bate palmas àquele que vive. Você. Fique aí, batera. Você foi chamado para viver o extraordinário. Esse pronunciamento não é meu, é de Deus. Meu filho, vem cá. Sim, senhor, Deus, vem cá. É o que está escrito em Gênesis. Vem cá, sim, senhor, Deus. Pois não, vem cá. Arrebente. Eu estou te abençoando. Vá lá e assuma o comando. Esse é o pronunciamento de Deus para nós. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Corta para mim, pode passar aqui para mim, meu filho. Segura aí, baterista, que vamos explodir mais aqui. Deus disse, e Deus os abençoou, ele disse, sede fecundo, ei, multipliquem, enchem a terra, sujeitem, dominem. Pode passar para mim. Querido, isso aqui eu faço questão de relatar. Uma das, sabe, pensa numa dificuldade para a igreja, para os cristãos da igreja primitiva, justificar o extraordinário. Pensa, eles tinham que dizer, gente, eu não sou Deus. Por que que eles falavam isso? Porque eles entenderam o plano de Deus. Eles entenderam que foram chamados para viver o extraordinário. Quer ver? Passa para mim. Olha só, olha o que está escrito. Atos 14, 11 a 14. Em uma cidade chamada Listra, a multidão alvoroçou-se, clamando em seu dialeto licaônico. Olha o que eles diziam. Os deuses desceram. Estes homens são deuses. Paulo teve que corrigir. Paulo teve que dizer não. Agora, irmãos, por quê que a multidão estava falando isso para eles? Deles? Me diga, por quê? Porque eles viviam extraordinariamente. Eram líderes implacáveis. Sabe, líderes de célula implacáveis. Líderes, pastores de igreja implacáveis. Eles tinham dificuldade. Olha outro texto. Passa para mim. Atos 28, 6, quando mesmo Paulo estava em Malta, recolhendo a madeira, uma serpente venenosa o mordeu. Ele a sacudiu e os habitantes previam a sua morte. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Por quê, gente? Porque ele vivia de maneira extraordinária. Líderes extraordinários. Olha outro parecer, era uma luta para eles. Cornélio, um oficial do exército mais poderoso do mundo, curvou-se para adorar Pedro e seus companheiros. Atônito, Pedro imediatamente respondeu: ei, te levanta, rapaz. Eu não sou Deus. Eu não sou um super-herói. A igreja, os líderes, os pastores tinham que corrigir a igreja. Por quê? Porque eles viviam de maneira extraordinária. Outro texto. Atos 17, 6. Os incrédulos diziam sobre a igreja: incrédulos. Eles diziam, estes que têm o quê? Transtornado o mundo, desceram até nós. Digo, uau. Não, mas a rocha uau, digo uau. Não, a rocha é um nó, digo uau. Não, eu gosto da coisa desse jeito, sinceramente. Eu levei tempo para converter, porque para mim crente era aquele negócio estilo coreano, tudo certinho. Sabe, eu falei, não, eu não quero viver uma fé vaga, uma fé comum. Eu decidi, sinceramente, viver uma fé explosiva. Cadê as cargas explosivas aqui, meu irmão? O Espírito Santo está mandando dizer a você, você foi chamado para viver uma vida extraordinária. Olha outro texto, pode passar para mim. Atos 5,13, os cristãos eram tidos em alta estima pela sociedade da época. Está registrado que a atitude de toda a cidade de Jerusalém para com a igreja era que o povo, escuta a igreja, o povo lhe tributava grande admiração. Por quê? Porque eles viviam de maneira extraordinária. Eram líderes extraordinários. Líderes extraordinários. Deixa eu dizer uma coisa, me ouça. Quando o Senhor Jesus morre, ressuscita, ele vai para Jerusalém, dá voz de comando, aliás, para o povo, para os apóstolos. Ele disse assim, vão para Jerusalém, viaja comigo. A igreja ainda não tinha começado. A igreja não tinha começado. Quando ele manda o povo para Jerusalém, e o Senhor Jesus deu uma voz de comando. Que voz foi essa? Ele disse, vão para lá e não saiam de lá, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Por que poder? De novo, irmãos. Por que poder? Sabe por quê? Eles tinham que ser revestidos de poderes sobre-humanos. Eles iam arrebentar. A igreja não ia crescer se eles não entendessem isso. Você já viu? Igreja que cresce é onde tem líderes extraordinários. Líderes dinâmicos. Líderes ousados. Sabe, querido? O poder desceu e a igreja cresceu. Deixa eu falar uma coisa para você. Receba. Esta noite, Deus tem um Pentecoste para derramar aqui nesse lugar, meu irmão. Não, você não entendeu, vou soltar de novo. Na primeira noite desta conferência, Deus tem um Pentecoste para derramar nesse lugar. Virá uma graça, um óleo, uma unção tão forte sobre você, que a sua vida não vai ser mais a mesma. Acredite nisso, meu irmão. Pastor, já estamos em agosto, minha célula multiplicou só uma vez, pois receba, depois dessa conferência, ela vai multiplicar, no mínimo, mais duas vezes esse ano. Poderia ser mais, mas tem que ser com responsabilidade. Quantos me entendem, meu irmão? Sabe, eu fico imaginando, desde 2009, escute isso, para cá, sabe o que encheu as bilheterias dos cinemas? Foram filmes baseados em homens comuns, que tinham poderes sobre-humanos. Interessante, eles encheram os cinemas. Por exemplo, o incrível Hulk. Cara, um cidadão pacato, David Banner, pacatinho, sabe aquele pacatinho, tranquilo, aquele cidadão do bem, até o momento que ele viu uma injustiça. Rapaz, ele se transformava. Ah, é a dinâmica do super-herói. Era o que eles tinham que dizer. O Pedro, o Paulo, eles tinham que dizer, eu não sou um super-herói. Por quê? Porque eram homens extraordinários. Não, olha outro filme, filmaço. Primeiro, o incrível Hulk. Depois, o Homem de Ferro. Encheu as bilheterias. X-Men. Homem comum. Rapaz, inclusive quando eu vim de São Paulo para cá, 3 horas e 25 minutos de voo, no céu do Brasil, eu vim assistindo o X-Men. Digo, rapaz, eu quero ser mais assim. Sair daqui. Eu vou te falar, meu irmão. Sabe, líderes destemidos. Deus te chamou para viver o extraordinário. O espetacular Homem-Aranha. Irmão, não para de encher as bilheterias. E recentemente, de novo, Homem-Aranha de volta para casa. Uau! Deixa eu te falar uma coisa. Irmãos, nós temos poderes sobre-humanos. Parece que é difícil, parece que a ficha às vezes não cai. Pastor Giovanni, isso é heresia. Não é. É claro que o poder não é seu. É claro que o nome não é seu. Você entra com o quê? Você entra com a coragem, porque a unção é de Deus. O poder é dele, o nome é de Jesus. Ah, meu irmão, eu vou te falar uma coisa. anos atrás eu descobri esse segredo. Eu descobri esse segredo, Genildo. Eu estava liderando uma célula, 24 anos atrás, liderando uma célula, de repente manifestou, a célula cheia, manifestou um demônio fora da célula. O cara ia passando na rua, manifestou um demônio no cara. E olha o tamanho do moço, 2 metros de altura e 2 metros de largura. 1 metro para cada pé. O cara gigante. Aí todo mundo falou, o demônio está lá fora. Aí eu digo, aí, sabe, vamos lá nosso líder. Aí eu fui. Irmãos, aí fomos lá, rodearam, e o cara estava assim, ah, ah, aí todo mundo, irmão, 50 de um lado, 50 de outro, e ele aqui, ah, aí eu disse assim, olha só, poderes sobre-humanos, pode soltar ele. Aí todo mundo, tá doido? O murro desse homem, você vai dormir 3 dias, e quando você lembrar, vai cair de novo. Eu digo, pode soltar, eu sabia, meu irmão. Eu sabia, não é no meu nome, não é na minha unção, o nome é de Jesus, a unção é dele, eu sou humano, mas há poderes sobre a igreja do primeiro século, e há poderes sobre essa igreja também. Eu digo, solte ele, mas solte, tá bom. Aí lá vem um cara, ah! Aí eu digo, está amarrado em nome de Jesus. Aí ele fez assim, aí eu digo, uau, funciona, e ele querendo, irmão, parecia que tinha ferro, ele fazia, aí eu digo, pode soltar, eu tenho 1,61m, 99,999, por um pouco não dá 1,62m, solte o homem, solte ele, e ele, ah, de novo, eu digo, tá amarrado, digo, funciona? Uau! E eu disse, olha só, irmão, saiu, me enchi de fé. Aí eu fiquei enfesado. Eu falei, de joelho! 2 metros de altura. Digo, uau! Mão para trás! Uau! Poderes sobre-humanos. Eu já fui orar, escute, por uma pessoa que havia sido desenganada dos médicos. Tumor, metástase. Os médicos já tinham desenganado? Já tinham mandado morrer em casa? Tomozão inchado? Tomou? Olha só, irmãos. Em nome de Jesus, sai! No outro dia amanheceu sequinha a barriguinha do rapaz. Nós temos poderes sobre-humanos. Não é seu, é de Deus. Você foi chamado para viver o extraordinário. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa, pastor Giovanni, como é que a gente vai viver isso? Bom, a tela dos cinemas tem um incrível Hulk. Aqui, olha os super-heróis dos nossos dias. Cadê o baterista? Meu baterista, lá vai de novo. Querido, quando eu falar o nome do super-herói, que tem poderes sobre-humanos, eu queria que você vibrasse, fizesse festa, fizesse barulho, porque graças a Deus, nós temos dezenas e centenas de super-heróis no nosso meio. Quem são eles? Olha só, o primeiro deles, olha a lista, lá no cinema é o incrível Hulk, aqui é, olha só, o incrível líder de célula. Irmãos, não vos escandalizeis, mas você pode arrochar mais. Não, são homens destemidos, meu baterista, agora é do Vera. Olha só, o incrível líder de célula! Uau! Lá nos cinemas é o super-homem, o Superman. Aqui, meu batera, é o super-discipulador! Uau! Cadê os super discípulos, super discipuladores? Sabe, meu irmão, sobre nós, acredite, eu não estou jogando confete aqui, é a minha história de fé, reitero, debaixo da unção que me é liberada, ficaram 1.000 células em Santarém, estamos começando em São Paulo, já estamos com 2, e nós queremos subir a ladeira, Nós estamos, ontem mesmo foi o dia, irmãos, os paulistas estão chegando, e estão chegando de Penca. Nós vamos conquistar aquela cidade, sabe, muito gigante, o trânsito, o frio, já caiu tudo, já caiu tudo. Por quê? Porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Sabe, meu irmão, você tem que acreditar nisso. Eu sei que você acredita, mas acredite mais forte. Vou liberar de novo o que Deus está mandando. Depois dessa conferência, a sua liderança não é mais a mesma. Só 10, mais essa lista aqui que recebeu. Depois desta conferência, sua liderança não é mais a mesma. Ah, meu irmão, somos cargas explosivas. Cargas explosivas. Cadê? O povo dizia, eles estão arrebentando. Esse pessoal da Igreja da Paz está arrebentando com os demônios. Irmãos, eu estou te falando, depois, só a primeira noite de conferência, já tem capeta se suicidando. Porque ninguém segura uma igreja assim, explosiva. Ninguém segura uma igreja explosiva. Cadê, meu irmão? Lá nos cinemas, é o homem de ferro. Aqui dentro da igreja, é o homem de fé. Não, tá xoxo o negócio. Vou soltar de novo. Meu baterista, rocha ou não? Se quebrar o prato, eu pago. Lá nos cinemas, que está enchendo as bilheterias, é o homem de ferro. Aqui dentro da igreja, nas células, no discipulado, é o homem de fé. Verdadeiras tochas humanas. Essas palavras não são minhas, de Deus. Filho, eu te separei, eu te abençoei. Vá lá, assuma o comando, multiplique, avance. É isso que Deus tem para nós. É isso que Deus tem para nós. Eu vou te mostrar, para finalizar. Fique aí, meu baterista, que está só começando a festa. Eu vou te mostrar, biblicamente, alguns homens que merecem, já estão com o Senhor, já estão, mas merece a nossa, são inspiradores para a nossa fé, em determinados pontos da sua fé. Alguns, a Bíblia está repleta de homens que foram usados com poderes sobre-humanos, ou seja, poderes sobrenaturais, extraordinários. Estes homens realizaram feitos notáveis, impressionantes. Eu tenho uma lista aqui, o tempo não me permite, eu quero só mencionar. Primeiro deles, aliás, segure lá. Quando eu mencionar, irmãos, esses homens vivem no céu, mas são homens que merecem o nosso respeito. Quando eu falar o nome dele, eu queria que você vibrasse, porque são homens que nos inspiram. Vamos lá, meu baterista, me ajude. Primeiro deles, apareça. Davi! Irmãos, pensa num homem que viveu extraordinariamente. O Saul ainda tentou colocar um negócio nele. Ele ainda tentou andar igual o Robocop. Ele falou, não dá certo. Isso é viver pelo natural. Eu não aceito. Eu fico imaginando todo mundo perguntando, como é que você vai derrubar o gigante? Pois é, eu vou derrubar com 5 pedrinhas. E na verdade não vou usar 5. Só uma. Mas isso é impossível? Impossível para os homens. Mas para Deus não. São líderes. São homens. Que marcaram a história com uma fé extraordinária. Outro homem de Deus, por favor. Sansão. Quando Sansão chega aí, irmãos, veja como Sansão vira um incrível Hulk. A situação está brava, ele está amarrado. Irmão, de repente as cordas se quebram como se fosse um fio. Homens notáveis. Claro que Sansão, infelizmente, trilhou um outro caminho. Mas durante a sua consciência de fé, ele viveu extraordinariamente. Arrebentou. Outro homem de Deus. Josué! Quem lê Bíblia sabe o que eu estou dizendo. Tem que derrubar as muralhas de Jericó. Qual é a estratégia de guerra? Eu fico imaginando ele falando. Senhor, qual a estratégia de guerra? Quantos soldados? Quantos carros de guerra? Disse, nenhum. Nenhum. E o que é que vai fazer? 7 voltinhas. 7 voltinhas. Mas, Senhor, isso é extraordinário. E tem mais. Na 7ª, você grita. Irmãos, foge do nosso entendimento. Viver o extraordinário assim. Às vezes alguém fala assim, esse espírito ousado, essa coragem, vai fazer multiplicar uma célula? Vai, e vai fazer a coisa andar. Todos os homens de sucesso, eles carregam essa explosão dentro de si. Cadê as cargas explosivas aqui, meu irmão? Outro. Elias. Para mim, eu quero que você até anote esse versículo. Eu coloquei na Bíblia a mensagem. Eu acho que é na mensagem, é isso. Olha só, olha o que está escrito aí. Foi tudo muito rápido. O céu escureceu. E o vento soprou. As nuvens. Até que começou a chover forte. Enquanto isso, Acabe partia de carro para Jezreel. Acabe partia como, igreja? Diga comigo, de carro. Veja só, e carro, cavalo, rápido. Mas olha o que está escrito. De repente, olha só, olha o que virá sobre ti daqui a pouco. De repente, o Eterno, eita glória, o Eterno deu uma força extraordinária a Elias, que prendeu a capa. Irmãos, esse aqui é o primeiro The Flash da Bíblia. É o que está escrito. O cara coloca uma capa, o poder sobre ele veio. Quando Acabe pensou que tinha deixado Elias para trás, Elias já estava lá na frente. Sabe? São homens notáveis. Homens notáveis. Homens notáveis. Homens notáveis. Eu quero falar de você nesta noite. Aqui debaixo do som da minha voz tem homens e mulheres notáveis. Vou soltar de novo. E dá um amém mais forte, porque tem uns que nem abrir a boca vai. Não quer. Abre essa boca que Deus te deu. Debaixo do som da minha voz tem homens notáveis. Homens extraordinários. Você é assim mesmo, meu irmão. Eu deixei esse último capítulo aqui para me encerrar com ele. Homens notáveis que entraram para a história, mas passaram. Agora, quando eu... Segura esse próximo slide para mim, meu colaborador. Quando eu te mostrar esse próximo slide, eu quero que você fique em pé. Segura um pouquinho. Até para o Daniel Lencar já pode vir subindo. Quando eu te mostrar esse próximo slide, irmãos, hoje a bola está com esse próximo slide. A bola está com esse que está com o próximo slide. Quem é, meu batera? Aí tua rocha nó. Eu queria que quando você visse quem foi chamado com poderes sobre-humanos extraordinários, eu queria que você fizesse festa, batesse palma, gritasse de júbilo, porque a maior verdade absoluta, a verdade de Deus para esta noite. Quantos estão comigo, diga amém. Preparados? Querufe os tambores. Querufe os tambores nos pés. Povo, bate aí. Não, a chapa está só começando a esquentar. Os homens passaram. Agora é a vez desse aqui, ó. Solta para mim. Você é a igreja. A igreja. Não se escandalizem. Não vos escandalizeis. Mas, irmãos, a gente precisa fazer um negócio mais sobrenatural aqui. Tem uns que para levantar da cadeira fez assim: amém, pastor. 60. Traz de volta o PowerPoint, meu colaborador. Dá uma ré aí, uma ré. Isso. Irmãos, pense em alguém que crê nisso. Eu começo a conversar com alguns líderes. Eu já sei que o cara está sendo enganado. Por quê? Começa a falar de problema, dificuldade. Digo, rapaz, cara, tu foi chamado para viver o extraordinário. Deixa eu te falar, meu irmão. Eu quero que você pule 50 metros de altura. Pastor, vai quebrar o forro, a gente conserta. Mas entra no mundo espiritual comigo. Entra no mundo espiritual comigo. Eita. Eu vou te falar, meu irmão. Eu vou te falar uma coisa. Eu creio nessa fé explosiva. Eu creio, meu irmão. Líderes corajosos. Sim, o pastor Geraldo deu uma aula que ninguém deve esquecer. Mas nós não podemos ficar sem espírito de coragem. Você é uma verdadeira carga explosiva. Olha só. Aliás, deixa eu botar meu óculos aqui. Não exploda nessa. Passa para mim. Corta para mim. Ah, não, é nessa mesmo. Volta para mim. Não, sabe por quê, meu irmão? Porque eu não tinha visto o versículo, estava sem óculos. Cadê o versículo? Ah, não, a igreja. Ah, não, a igreja. Segura aí. Eu estou maluco que ainda Silva. Mas agora vai. Irmão, arrocha nó comigo. Acredite. Me sinto como Eliseu passando por Sunem. Profeta passava e liberava. Quem cria, recebia da parte de Deus, que foi o caso da mulher de Sunem. Então, daqui a pouquinho, sábado a gente volta para São Paulo, os pregadores voltam, mas a unção fica. A unção fica e você vai me dar testemunho. Você vai me dizer, pastor, aqueles dias marcaram minha fé. Aqueles dias marcaram a minha história. Estava pensando em desistir, estava meio aqui, mas eu recebi de Deus uma sobrecarga. Deixa eu te falar uma coisa. Estão preparados? Que rufem os tambores. Nos pés. Agora a bola está com a igreja. Como é a última palavra, pode até empilhar as cadeiras, mas vem aqui à frente, que Deus tem vento para soprar nesta noite. Cadê o nosso querido pastor Daniel? Vem aqui. Você foi chamado para viver o extraordinário. Você foi chamado para viver o extraordinário. Pode empilhar, mas vem mesmo. É a última palavra, não sei se o pastor Daniel, mas vem. O Senhor tem algo para você. O Senhor tem algo para te entregar. Você foi chamado para explodir no reino de Deus. Eu não dei a você um espírito acovardado, não. Eu coloquei dentro de você uma dinamite. Você foi chamado para explodir no reino de Deus. Você foi chamado para fazer a diferença. Deus disse: eu te abençoei, meu filho. E te disse: vá e arrebente. Você tem poderes sobre humanos. Não é seu poder, é do alto. Tem um Pentecoste para você nessa noite. Comece a buscar a Ele. Levante as suas mãos por um instante. Comece a buscar a Ele. Comece a dizer: Senhor, eu quero essa unção desta primeira noite. A unção de amanhã é outra. Amanhã é outra unção. Hoje ele tem algo fresquinho para te entregar. Levante as suas mãos e chame essa unção. Chame essa unção. Chame. Talvez você tenha desanimado, pensado em desistir, olhando mais para os gigantes. Essa história já mudou. Ei! É a lei da fome! É a lei da fome! Chame. Ei! Ei! Adore! Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou. Jesus. Levante a sua voz o mais alto que você puder. Jesus. E cante. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus. Ei! Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Ei! Glória, glória eu te dou, Jesus. Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Lá vem, lá vem. Jesus. Adore. Jesus. Me leva à sala do trono. Mostra sua beleza. Ei! Quero ver tua face. Ei! Me leva à sala do trono. Mostra tua beleza. Quero ver tua face. Ei! Me leva à sala do trono. Ei! Mostra tua beleza. Quero ver tua face. Ei! Mostra tua beleza. Quero ver tua face. Você Você foi chamado por Deus para viver o extraordinário. Eu vou contar de 1 até 3 e o céu vai desabar aqui. É pela fé, é pela fé. Levante as suas mãos. Vamos no ritmo. Levante as suas mãos. É um, xalai devas. A sua liderança nunca mais será mais a mesma. Um poder sobre-humano virá sobre ti. É 2. Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. Prepara-te. Os céus estão abertos e recebereis poder, e recebereis poder, e recebereis poder, e recebereis poder, em nome de Jesus. É 3. Aleluia. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos e diga: Senhor, eu recebi o poder do alto. Eu tenho poderes sobre-humanos. É o poder do alto, do Espírito, do Espírito. Diga: Senhor, é chegada a hora, vamos partir para cima. Diga: Senhor, é chegada a hora, conta comigo e vamos avançar, em nome de Jesus. Levante bem alto as suas mãos. Diga: eu recebi a unção do alto. Eu tenho poderes sobre-humanos. Não é meu, é do Espírito Santo. Eu sou apenas um vaso. A glória é dele, o poder é dele. E eu recebi a unção que desce, que desceu sobre mim. Diga: Belém, Belém, me aguarde, porque eu estou indo no poder do Espírito Santo. Se essa é a sua fé, bate palmas e glorifique e exalte.